Obrigado, obrigado, Tropical desse Vieira. Tchau, gente. Obrigado por esse carinho. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Vai continuar a festa aí com o Soró Silva. Agradecendo o carinho de vocês. meuscds.com. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Califórnia Produções. Cinco Neves BR. Tio Caldeirão. Tchau, gente. Rádio Clube do Forró. Obrigado. CDs.com. Gravações exclusivas. Quem gostou mais barulho é... Cintura de Mola, o pancadão